Quem tiver bebendo, bota o copo pra cima. Chame Camaçari. Quando eu digo que deixei de te amar, quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração, confessar que eu estou em tuas mãos. Eu não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto, me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, faço coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louca por você. Tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais. Agora em uma só voz, Camaçari vai cantar. E aí? Disfarçando as evidências, bota o bracinho pra cima, pra um lado e pro outro assim. Pegue suas coisas que estão aqui. Nesse apartamento você. Olha o que você me fez, foi me trair. Foi muito chifre. Agora arrependido. atrás. Já deu, eu sei das suas mentiras mal contadas. Perdi um grande amor, não sei o que fazer. Amigo, logo tu, liguei pra te dizer. Manda um recado e um beijo meu. Eu dou um jeito dela me escutar. Vai logo, tô. Diz que eu tô completamente apaixonado. Louco de amor. Diga, por favor. Fala aí no ar. Não sei viver sem ela. Tem um cara aqui cheio de desejo. Diz pra ela que eu só quero mais um beijo. Não te vejo, cada vez você distante, mas eu gosto de você, porque sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer seu jeito frágil de se dar sem receber. Galera do camarote, cadê a galera do camarote? Sabe tudo de nós dois e joga fora os nossos medos. Eu quero ouvir! Vocês estão gostando do bar da Priscila Senna?